ligarsito della sua recuperazione. O 604 ali vem ingresso à esquerda, observando o recuo da aeronave do WebJet. O portão vai ser o 4, ok? Em cima, ingresso 604 do WebJet 4. Portugal 019 is called cleared and cleared for arrival, descent for level 060. Control, está 3662, felicita quando for possível o disparo. Aguarde. 143 a bordo do 5827, 340 com 20. Está livre o táxi, observando o estacionamento da aeronave da Gol, até o ponto de espera e chama pronto a decolar. Ponto de espera, chamará pronto, 5827. Corre, o 3152, no ponto de espera pronto. 52 atualizado, alinhar área de decolar, 120 graus, 109. A linha decola, 190, 3152. Seixo, autorizado, ele vai manter. Solo Salvador, essa linha 6310, está na pole position para o feedback de acionamento. Está de acionamento na 1, no chame táxi e a torre, ok? Na frequência 18.6 para o táxi. Ali, chama a torre para o táxi, muito obrigado. Essa linha 6310. 3152, boa noite, contato radar, segurão 360, sai da PUCA. PUCA 33. A 3662 chama Recife no 25, decimal 45. 2545, boa, da 3662. Livre decolagem, 5827, 120 graus, 10 mais. Autorizado 2000 pés no 15 no ajuste, autorizado a final INS, reporta o localizador total nas 907. Ele 15? Ele 14. Ok. Ele 14, autorizado 2000 pés. Você nem levou a adulta da presença? Tá ali. Obrigado. Oito, dois, sete, decola Zulu 5, ponto 1935. 1935, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, Webjet 5827. Despacho Mike, Hotel Oscar. Projeto 5827, contato radar, final 360, após 2000 pés, direto Leda. Após 2000, direto Leda, 5827, muito obrigado, subindo direto para o 360. Final 3305, desce 2000 pés, com 1014, está livre, afinal ILS, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado, 3305. Boa noite, adiciona identificação autorizada a bom, descida ao 050. Autorizada a bom, autorizada até o 050, passou o 6310, temos Uto 53 a bordo, 3 horas e 30, alternando Natal. Salve o táxi, chame 386 para decolar. 386, vamos esperar. Então, 3152, uma Recife, 125, decimal 45. 125, 45, uma boa noite, bom trabalho. Chame 386, muito baixa a transmissão. 86, Salvador, 6747, 360, Guarulhos. Ok, wide, 4 minutos.

chame quando pronto acionar. Ok, 5007, confirmo, chamaremos o Web 6747. Tá melhor agora, clareza 4. Portugal 019, addition 2003, cleared final left approach, call established. Heading 2003, clear for final left approach, over port established, airport 2019. 3305, torre no 862, compose. Pois bem, obrigado. Web 5827, Recife, 1251. O 076, boa noite, aciona a identificação autorizada a Mari, descida ao 060. 060 da Mari, boa noite. Objeto 5827, controle. Sumi Recife no 25, décima 1. 25, no 57, por favor. Dois, oito, meia. Que é guarda de cópia, o total 9907, solos 23, direita, táxi Alfa, quilo, pro parte 3, na minha escuta. Alfa, quilo, parte 3, na minha escuta. Três, zero, cinco, livre pouso, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 mais. Repouso,

1609. Correto, chão tracionado. Após o tráfego pode. A linha bateu, mestre, mandando. O tráfego agora já passando na cabeceira, autorizado a alinhar e manter, aguardando para autorização de decolagem. Airport 019, established LS 10. 019, complete final approach, call tower 118 this month. Complete final approach tower 118 this month, report 019, whatever. Salvador Tower, go ahead, report 019, establish west 10. Roger, continue approach and standby for landing clearance. Continue approach, standing by for landing clearance, report 019. 3305 no solo aos 25. Ataque à direita, Alfa Juliette, portão 7 na minha escuta. Alfa Juliette 7 na sua escuta. Oxené 6310, livre decolar, vento 120 graus, 109. Livre decolagem, 6310. Call 019, you are clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 6 knots. Clear to land runway 10, wind gear down on block departure, 019. 6310, decola aos 27, controle 1935. 1935, boa. Controle Salvador, Oxa 6310. 3110, boa noite, contato radar, 0350, sai da PUCA. 35 na PUCA, quando possível, em coordenação com meu Fox 018. Aguarde. to go on the ground at 29, clear to taxi to your right, Alpha, and report before Juliet. Okay, to the right via Foxtrot, also report before Juliet Airport, 09. Controle Ocean 6310, vai precisar de um desvio à esquerda 10 graus por 20 milhas. Está livre. Com 8710, 7610-2000 com 1014, reporte localizador. 2000 com 1014, reporte localizador 9076. Estabilizado azul 4209. 209, chama a torre no 8612, bom ponto. 18562, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, azul 4209, a 8 milhas da cabeceira, 10, Campo Azul. Gente, é pra gente checar o final azul. Tá azul. Está travado azul 4209. Pouso 120 graus, 10 mais. Me pouso azul 4209. Portugal 1019, clear to enter to your left, gate 11. É 310, chama Recife no 2545. Você não é 6310? Oh, desculpe, 6310. Chama Recife no 2545. 2545, obrigado. 409, solo aos 34, direita, táxi Alfa e chame antes da Juliette, mantém minha escuta. Alfa, Juliette, escuta, 342. Estabilizou no X-Ray, igual no 076. 076, torno 862, bom pouso. 186, boa. Salvador, boa noite, é isso, 5972, boa noite, aciona identificação autorizada, bom, CDS 4000 pés, 2014. 4000 pés, 2014, chegar na bola. 076, check-train, livre pouso. Viatura 20 graus, 8 mais. Tem embaixada travada, livre pouso, gol no 076. É 747 na 3, aguarde para o estacionamento, é a aeronave da Azul que vai passar aí por trás agora, vai estacionar à sua direita no portão 1, assim que ela estacionar, inicia o pushback, chame táxi. Ok, após a passagem do Azul, parqueando no 1, inicia, chama para o táxi, 06747. Bom, no transcurso. Ingresse aí, apresse o táxi, ingresse à esquerda, portão 1, o 4209.